Graças a Deus. Está começando mais um Evangelho do Dia com Frei Jordano. Hoje é 29/6/2016, 13h40, um sol de rachar em Portugal e os estúdios, aqui com o irmão Tobias. Temos aqui uma animação muito grande, mas sempre disciplinados para trazer às pessoas aquilo que é útil e saudável, não é mesmo, irmão Tobias? Já estão abaixando lá a música de fundo. Muito bem. O irmão Tobias já estava aqui fazendo o sopro que levou um barco à vela de Jesus no Evangelho de ontem. Está bom, irmão Tobias. Vamos começar aqui diretamente o Evangelho de hoje, Mateus 8:28-34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu já vou pedir ao irmão Tobias de abaixar um pouquinho mais, então, a música de fundo, para as pessoas prestarem muita atenção no conteúdo do Evangelho, porque é um conteúdo muito bonito e muito agradável aos nossos ouvidos e muito importante, não é mesmo? Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo, toda a manada atirou-se. O Frei vai repetir para ficar bem bonito, não é mesmo? E logo, toda a manada atirou-se, monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, já aprendemos que os espíritos podem sim tomar o corpo das pessoas e direcioná-los conforme a vontade beneficente ou de maldade, não é mesmo? E naquele tempo, Jesus conhecia estes tais demônios e sabia lidar com eles. Isso era, para a humanidade da época, uma coisa muito boa, porque ali estava um enviado de Deus, mas não o compreenderam e não reconheceram o presente que com eles partilhava de cada dia da existência terrestre. E a cidade toda pediu que ele se retirasse da região. Será que nos dias de hoje Faríamos diferente? Será que estamos fazendo diferente? Aqueles que vêm para que a nossa vida tenha uma qualidade melhor através do conhecimento, da dedicação? Será que não dizemos a eles que se afastem do nosso convívio, do nosso ambiente, para que nós possamos então continuar vivendo a vida retrógrada na zona de conforto? Isto é muito importante estudarmos. Graças a Deus. Muito bem. São Pedro e São Paulo, apóstolos, principais líderes da Igreja cristã. Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da Igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucificação. O próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando-o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. Hoje os estudos já demonstram que, depois da sua morte, a descida do Espírito Santo de Deus ocorreu em Maria Madalena e não em Pedro. Mas deixa isso um pouco abafado, porque senão o Frei perde o cargo na igreja. E isso não pode acontecer, não é mesmo? Então, Pedro pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. Escreveu duas epístolas e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse o seu evangelho. Paulo. Vamos falar um pouco de Paulo, o apóstolo, são os dois santos do dia de hoje. Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo ou Saul, era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Até sugiro que vocês leiam o livro Paulo e Estevão. Você faz uma busca e vai encontrar. Mas o Frei não disse isso, está bem? Fica só entre nós. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e chamou para o apostolado. Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor, passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Graças a Deus. Graças a Deus. O irmão Tobias, já vamos caminhando aqui Para finalizar nosso encontro, hoje é dia 29 do 6 de 2016. Meu nome é Frei Jordano e hoje tivemos mais um Evangelho do dia. Já estão trabalhando naquela música muito bonita que colocamos aí então para você no final. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais um Evangelho do dia para você. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Louvado seja.